ويغفر لمن الذنوب

الله عليك نور والله. Thank you. Holy, holy, holy. Vai fare come uno. Thank you. Thank you.